Controle Salvador, responde 9811 da Rio Transfério. Gente, o 989 da Rio tem condições voadoras? Pode? Voadora, desce para 2000 pés, ajuste no 08. Voadora, descendo para 2000, equipe 5514, bom dia, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 140 graus, 11 nós. Autorizado a alinhar e decolar, equipe 5514, vento 140 graus, 10 nós. Equipe 5514, decolada de 20, chama o controle em 119 decimal 8, bom voo. 6198, obrigado, bom dia. Controle ao trip 5514, bom dia, transferindo. 5514, contato radar, se mantém 190 saindo da PUCA. 190 saindo da PUCA, autorizaria a proa de direto ao Aracaju, se possível, pode estar para essa outra. 5514, está autorizado. Proa de Aracaju, muito obrigado. Delta, prossiga. Oi, Salvador, bom dia. Tá 3890, próximo ponto de espera da 10, pronto. TAM 3890, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pistão na 0, ventona 50, grau 07 nós. Delta, mantenha a chegada. Decolada de 25, chama o controle 1198, bom voo. 3890, vai chamar o TAM 3890. Controle, Salvador, TAM 3890, decolado, transfere. TAM 3890. Radar, se mantém 330, saída PUCA. 330 na PUCA, o TAM 3890. Seria possível, vamos na proa do Índia Serra? Negativo. Mantém, Nuno. Tem, problema. Está visual no setor, tá? Estou autorizado, Índia Serra, 60 para 1, 37 pés, reporte estabilizado. Costa Norte estabilizado, descendo para 1710, 9819. No ano da Rio, estabilizando o localizador. Salvador, bom dia. Xené 6211, posso estar da 1-1, tá pronto. Da 1-0, tá pronto. Xené 6211, bom dia. Mantenha o ponto de espera. Mantenha 6211. Salvador, bom dia. 9811 da Rio, estabilizado na final do Elias. Baixado travado. 9811, bom dia, livre pouso, pistão na 0, ventuna 50 graus 08, não é? Pouso autorizado na 10981. Chama o centro de fio 12685, Tan 2545. 12685, 12545, Tan 6211, alinha e mantém cabeceira no 0. Alinha e mantém na 1-0, 6219. 3811, solo 32, libere direita, chame solo em 121, décima 1. 121, décima 1, livrando direita, 9811. Salvador, muito bom dia. Azul 4201, na ponte cara da 10. Azul 4201, bom dia. Lima tem cabeceiro no 0. A Lima tem 10, 4201. Chané 6211, decolado 34, chame o controle em 119.8, bom voo. Excelente, 98 com controle 621, graças ao trabalho, Chané. Salvador, bom dia, Chané 621, decolou, tá cruzando 1000 pés, não se escuta. 6211, fazendo decolagem, mantém 360, voa Leda. 360, voa Leda, 621, obrigado. Azul 4201, autorizado decolar pistão 0, ventuna 50, grau 08, nós. Iniciando 4201. Mandou bom dia 1093, espera dar 1093. Bom dia, observe a rolagem do Embraer da Azul, após a Lima, tem cabeceiro no 0. Azul 4201, no decolado 36, chama o controle em 119.8, meu voo. CM pro 4201. 119.8, controle azul 4201, né? Tá, 98, obrigado. Controle azul 4201, passa 1300. Azul 4201, controle 340, saída da El. Livre o 340 da El 420. 1093, autorizado decolar pistão 0, vento 140, grau 099. Iniciando com 093. Voleda. 4201, Voleda. Controle 1198, bom voo. Controle 198, bom dia, bom 093. Controle bom 093 na escuta, passa 1300, Bael, Leda da Máxima. 093, a saída da Sete, contatada a 360, na ascensão, na saída da EL, voo 093. Gol 963, autorizado a decolar pistão na 0, vento 140, grau 079. Decolagem autorizada na 0, gol Canal 62 no 1, chama Centro Recife, 1-3-3-2-5, alternão 2-5-1, bom voo. Já sente, 1-3-3-2-5, 2-5-1, bom Recife, 62, 1-1, obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia, gol 1963, 1450, pede atenção. Gol 1963, contato radar na decolagem, se mantém 360, mantém pro até 3000 após saída da El. Pro até 3000, depois da EL, 963. 4201, chama o centro Recife, 13325, alternar 1251, bom voo. Batango Mike Eco Delta, controle. Prossiga, Eco Delta. Receptando desvio. Em função de meteorologia. Gente, da próxima vez, informa o controle. Desvio de 3 graus, levemente à direita. Patrulho, o Bono 963 pode voar Motiva? Negativo, é o quarto na saída. Estável no lockdown 10, o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, chama o centro Recife, 13325. Correção. Mike Eco Delta chama a torre, 1895. 1895, Eco Delta. Oi, Salvador, muito bom dia para o Patango Mike Eco Delta, estável no lockdown 10. Patango Mike Eco Delta. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 08. Ajustado no 08, não aguarde Eco Delta. O Mike Eco Delta confirma pouso na 10 mesmo? Afirma. Gente, aguarde pista livre. É, forma o vento de 1,50 graus, 8 nós. Gente, é cuidado. Lá vem o Arasco Romeu, prossiga. Autorizado, chame na papá, ajuste na 08, novembro Arasco Romeu. Mike Eco Delta, livre pouso, pista 10, vento 960 graus, 07 nós. Ciente, Eco Delta. Restrito 220. Restrito 220, bom, 963. Ingresso, reporte alinhado, pronto, cabeceira 17. Sim, reporte então na interseção, pronto, novembro das curvas. Correção. Uno 963, chama Centro Recife, Uno 332, contorno 251. Entendi, 13325, Centro Recife. Afirmativo, Restrito 220. Restrito 220. Mike Eco Delta, Solos 48, confirma o pátio? Pátio 3, Eco Delta. Quente, Solos 48, libera a direita, chama o solinho no 201. 1211, vai chamar o Mike Eco Delta. Do pé. Oscar Romeu, autorizado decolar, pistola 7, vento 150, grau 0 menos. Lima Tango, prossiga. Autorizado táxi, chame não, acho que é Justi 108. Tango, prossiga. Número Oscar Romeu, decolar 250, chame o controle em 119.8. 119.8, número Oscar Romeu. Papatango, Hotel Lima Tango. Decolagem por conta em risco, vento 160 graus, 08 nós. Reporte fora do solo. Salvador, bom dia, boa noite, 65, onde está, no 0.1. Bom, 1865, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 160 graus, 08 nós. A linha decola 10, 1865. Pode confirmar alguém? 160 graus, 08 nós. Obrigado. Toca arremetida em Amaralina, no quartel de Amaralina. Romeu, 510. Porta do Zóco Amaralina, informe POB. POB 04. Pode prosseguir para Morro. Afirmo, aposto, Morro São Paulo. Marcelo. Fala. 1, 2, 3, 4, 5. Controle, Salvador, Guardião 0. Prossiga, guardião. Você vai abandonar o setor de Valéria e retornar para Salvador e me volta ao campo, guardião. Gente, guardião 05, chama a torre no 895. Uma noite, 95, graças, Zé. Salvador, Guardião 05, mais uma vez, bom dia. Guardião 05, confirme de ações. Quarto setor de Valéria, passado 6 milhas, né? A dúvida de milhas, que é só retornar para Salvador. Guardião 05, já avisou o campo. Gente, Guardião 05, tem condições de pouso no Gréia, sem interferir com o eixo da 17? Afirmo, atualizado. Direto para o Pato do Graia, Guardião 05. Guardião 05, dá presente, autorizado final do Graia, ajuste no 08. Ajuste no 08, final do Graia, Guardião 05. Cinco, decolar 252, chame agora o controle em 119.8, bom voo. Canal 8, obrigado, bom dia. Até o Lima Tango, prossiga. Arbor, quando possível, eleva 10340, gol 1865. Mantém. Índia 9000 Alfa, autorizado, ingresso, reporte NED pronto, cabeceira no 7. É o Lima Tango, gente, solo 53, frequência livre. Guardião 05, avistado, autorizado pouso no pátio do Graia, vento 160 graus, 09 nós, atente ao cachorro em frente ao Graia, de acordo com a aeronave que pousou no mesmo. Atento, autorizado pouso no pátio do Graia, estará atento ao animal, Guardião 05. Guardião 05, atente à viatura da Infraero no pátio 4. Cara, atenta à viatura da Infraero no pátio 4, Guardião 05. Guardião 05 está visual com a aeronave no paro grae, para a viatura. Ligou no 865, solicita manter a proa 270 devido à formação. Gente, 865, por quantas milhas? 30 milhas, Sarita. Decolada 56, chame o controle 199.8, bom voo. Controle 199.8, tem condição do Indy 9 liberar para manter o setor e fazer TGL 997? Índia 9000 Alfa. Então o Índia 9000 Alfa vai manter o setor para TGL 997. Índia 9000 Alfa, da presente, direita, reporte para gira base 17. Paciente, vai reportar para gira base 17, Índia 9000 Alfa, direita. Torre, Guardião 05, no colo controlado para a cor. Guardião 05, sola 57, frequência livre. Índia Gato, 05. Confirme quantos TGL na 17 e o tempo estimado? De 3 a 4, no máximo hora de voo, Índia 9000 Alfa. Entendi. Salvador, bom dia. Taxa cargo 6570.0, dá 10, pronto. Taxa cargo 6570, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 150 graus 08, nós. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, taxa cargo 6570. Faz 102.000, tá autorizado a direita, mas está apressado, bom, também passado. Estou em November Alpha, pronto para girar base. Índia November Alpha, autorizado gira base, reporte final. Reportará na final da 1971, Índia November Alpha. November Alpha, autorizando toque remetido a pista 17, vento 150 graus 08, nós. Autorizado toque arremetido a pista 17 de November Alpha. Cargo 6570, decolado a 1000, chama o controle em 119.8. 98, bom dia, você vê o serviço. Controle Salvador, muito bom dia. Essa cargo 6570, cruza 2400 BR nessa escuta. Cargo 6570, conta 6570, mantém 350 da PUCA. Gente, perfil da PUCA, acendendo 350, essa cargo 6570. Papa Romeo Índia November Alpha, tô com RMTO 01, segue em frente e faça espera sobre o farol de Itapuã com curva pela direita. Informa o tráfego, bom, ainda gol, ingressando no final 1-0. Índia November Alpha está ciente, já tem condição de ir para Veracruz, Índia November Alpha. Ciente, aguarde transferência, Índia November Alpha. Aguardando transferência, Índia November Alpha. November Alpha, segue corredor axé, chama o controle em 119.8. 1998, Índia November Alpha, bom dia. Gono 649, 1998.95. 3895, obrigado, bom dia. Ato 6570, Romeu Fox 08. Motivo, senhorita, está presente, Romeu Fox 018, para sacar o 6570. Controle Salvador, Papa Romeu de November Alpha, corredor axé, 1.000 pés. Papa Romeu de November Alpha, mantendo 1.000 pés no corredor axé, reporte novo farol da barra, cheque seu modo Charlie. Tá ciente, mantendo 1.000 pés, reporta no farol da barra, de November Alpha, já recebe informação da aeronave? Ainda não. Tá ciente, o Indiana Liberal pode fazer uma verificação aqui no equipamento. Tipo 362, autorizada a chegada bom, fileza para 4.000 pés. NH 10019. descida para quanto mil pés? 5762, pode descer no ideal? Tá, no ideal desce para 4 mil pés. Apta 6570, chame centro Recife, frequente no 26.85, alterno no 25.45. 2005, alternando no 2545. Bom dia, bom serviço, Apta 6570. Oi, Salvador, bom dia, Rio 5973, está no ponto de espera da 190. Rio 5973, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera da 190, 5973. Nós informa o tráfego à direita, um Cessna, mantendo um no meu pente, não interfere com a sua aproximação. O gol no 649 está ciente. Rio 5973, alinhe e mantenha a pulseira no zero. Alinhe e mantenha no zero, 5973. No 649, Sonic 06, libera a direita, chame Sonic 121 na cima 1. 211 ao livrar agora no 649. Rio 5973, autorizado, decolar pista 10, vento 150 graus, 09 nós. Autorizado, iniciando 10, 5973. A bordo, livre acionar, chama o táxi, Vitor Chaletrão. Rio 5973, decolado 08, chame controle 119.8, bom voo. 798, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, Bucajão. Rio 5973, contato radar, sobe, mantenha 310, boa, Jambo. Jambo, 310, 5973. Rio 5973, vamos com o meu Fox 08. O meu Fox 08, obrigado, 5973. Mike, aciona a identificação, desce até o 050, chega da Mari. 050 na Mari, Dead Mike. Federal 9970, autorizado decolar, pista 10, vento 140 graus, 08 longe. Vai iniciando, Federal. Federal 9970, decolado ao 01, chama o controle em 119, decimal 8, bom voo. Vai chamar 798, obrigado, bom dia. Vitor Charlie Hotel, autorizando o táxi. Chame na Papá, ajuste na 019. Vitor Charlie Hotel, autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto, cabeceira 17. Alguma chance de federal voar cognitivo? Mais. Prossiga. prosseguindo a chegada a princípio mais reduzido um pouco, devido à formação da gente. Salvador, 3153 novamente, com a espera da 10, pronto. Tá, 3153, bom dia, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 150 graus, 1 na nós. Além da cola 10, 3153. Informe tráfego 11 horas, 15 milhas rumo oeste, passando nível 100, subida ao 340. Geral 9970, informe tráfego 2 horas, 14 milhas rumo sudoeste, passando o 130, descendo até 4 mil pés. 7, geral. Ou mais 7, mais pode voar aí, tá? Para evitar formações? Livre. Mike. Geral 9970, para evitar tráfego, para a esquerda, para a 260. Esquerda 260, federal 9970. Prossiga. Pode falar para o GITAP? Já foi autorizado. Não tinha recebido, sabe? Geral 9970, o tráfego foi superado, voa Teresina direto. Voa Teresina direto, federal 9970, muito grato. Vai, boa! Tá de carona. Bom voo aí pra vocês, né? 5973, Centro Recife, ano 2685, bom voo. Rio 5973. Recife, 12685. 12685, nossa, obrigado. Bom. Salvador, tá 3, 153, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3,